pra você. A gente se envolveu numa troca de olhar. De repente ela chamou pra mesa dela pra beber com ela. Perdoa, amor. Foi um vacilo meu, um ato sem pensar. Olha o que um olhar não faz. Quando a gente toma, olha mais. Quem ama não trai, quem ama não mente. Difícil é controlar o desejo da gente. A culpa é da cerveja que subiu pra cabeça, não lembro o que fiz. Eu me embriaguei, na hora eu nem pensei. Só sei que traição não tem final feliz. A culpa é da cerveja. Depois de 7 copos ninguém é fiel. Um gole de ilusão, um beijo sem paixão. Não estava nos meus planos essa traição. A culpa é da cerveja. Vacilo meu, um ato sem pensar. Olha o que um olhar não faz. Quando a gente toma, um gole a mais. Quem ama não trai, quem ama não mente. Difícil é controlar o desejo da gente. A culpa é da cerveja que subiu pra cabeça, não lembro o que fiz. Eu me embriaguei, na hora eu nem pensei. Só sei que traição não tem final feliz. A culpa é da cerveja. Depois de 7 copos ninguém é fiel. Um gole de ilusão, um beijo sem paixão. Não estava nos meus planos essa traição. A culpa é da cerveja. A culpa é da cerveja, amor. Te peço, me perdoa, por favor. A culpa é da cerveja. A culpa é da cerveja.